Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um podcast. E a pauta de hoje vai ser um tema único, a aposentadoria. Hoje eu ouvi, logo cedo, alguns comentários sobre mudanças nas aposentadorias de militares e de como o futuro ministro Paulo Guedes teria como meta botar a todos, civis e militares, no mesmo balde. Não sei dizer se isso é verdade, se Paulo Guedes realmente disse isso com estas mesmas palavras. A pessoa de quem os ouvi é um rematado imbecil a quem eu sou forçado a ouvir, porque informações vêm de todo lado, dos que dizem verdades e dos que grasnam platitudes. Assim, o tal Marreco dos Banhados disse que Guedes não poderia mexer nas aposentadorias dos militares, porque militar é militar e civil é civil, como se fôssemos uma potência bélica em prontidão permanente de combate, caso de Israel, e não um arremedo de força que precisa dispensar os praças antes do rancho, porque não há rancho suficiente para todos. Notem que o país citado para comparação é minúsculo, com a área aproximada do estado do Rio de Janeiro. Mas é que lá eles levam a coisa a sério. Aqui não. A situação periclitante das nossas Forças Armadas não é ou foi culpa dos militares, mas dos governos pós-militares, especialmente de FHC para cá, que somam 24 anos. Voltando ao assunto aposentadoria, gosto de me informar sobre o que falo e não faço como os papagaios que só repetem aquilo que ouviram por insistência. Assim, entrei na página da USAF, United States Armed Forces, para ver como eles tratam da aposentadoria dos seus membros. Considerando que pode-se ingressar nas forças de lá aos 17 anos com consentimento paterno e a partir dos 18 de vontade própria, após um mínimo de 20 anos de serviço, é possível requerer sua pensão aí pelos 37 anos. Isso lhe parece uma barbada? Não é. Na teoria é assim, mas na prática é diferente. Considere que a idade mínima seja de 20 anos e aos 28 o militar pode ser aposentado compulsoriamente. Isso se aplica aos praças e oficiais de menor patente, maior contingente de qualquer força. Oficiais de alta patente são convidados a permanecer além dos 28 anos de serviço. Como compensação, é oferecido uma ampla cobertura de saúde, além dos maiores e melhores vencimentos. Mas não é só. Todos eles estão sujeitos a um sistema de pontos. Os anos citados acima também não são anos civis, mas o que eles denominam good years. Então são necessários um mínimo de 20 good years para se aposentar e não apenas 20 anos de serviço, exceções feitas às aposentadorias por ordem médica. Um militar da ativa faz 365 pontos por ano, 366 nos anos bissextos. Então cada ano civil é um good year, mas dificilmente um praça fica 20 anos na força. O mais comum são baixas após uma década de serviço. Porém, o militar pode continuar a contribuir mesmo na reserva e a angariar pontos para mais good years em trabalhos voluntários, remunerados ou não, quando será pontuado pelos dias trabalhados. Se durante um ano militar, termina em 30 de outubro o ano militar, o reservista obtiver 50 pontos, ele faz um good year, que se somarão àqueles da ativa. Assim, se o militar já deu baixa, mas deseja suplementar sua aposentadoria militar, não vi nada sobre transferência de tempo ou de regime. Eu estou dizendo isso em relação a outras profissões, viu, gente? O tempo de caserna é para a aposentadoria militar, não conta para outra, não. eu não vi nada relativo a isso, mas também eu não fiz uma pesquisa profunda, eu fiz apenas uma pesquisa rápida para esse comentário de hoje. Então, ele pode escolher entre trabalho voluntário, treinamentos, autoespecialização, guarda nacional, guarda de honra, serviço funerário militar, etc., para obter os seus 50 pontos anuais. Se trabalhou, ganha esses pontos. Essa que é a regra por lá. A conclusão que cheguei é que a aposentadoria militar nos Estados Unidos da América nada tem a ver com a nossa aqui, não tem mesmo. Se não, vejamos. Eles estão em estado de permanente prontidão, nós não. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: lá eles têm forças armadas realmente profissionais. Lá é uma profissão. Aqui, por exemplo, nós temos serviço militar obrigatório. Lá eles não têm. Lá tem convocação obrigatória em tempo de guerra. Mas em tempo de paz, você entra para o exército, para a marinha ou para a aeronáutica ou para a guarda costeira, se você quiser, se você desejar, e toma aquilo como uma profissão. Aqui, de um reservista, a única exigência era de manter seu endereço atualizado durante 5 anos. Foi assim no meu tempo. 2, eles estão em estado de treinamento e aprimoramento permanentes. Ou seja, é como eu falei, são forças armadas profissionais. Eles se mantêm o tempo todo no topo da carreira, no topo, eles estão na vanguarda da profissão militar. Eles têm que estar assim o tempo todo, porque eles têm muito a proteger, né? Então, que eu saiba, nós não temos essa, nós não temos essa preocupação aqui no Brasil, salvo por alguma base militar bem longe daqui, que por dever, quer dizer, um posto de fronteira, ou, por exemplo, um grupamento militar, como, por exemplo, base aérea de Anápolis, eu acredito que deva ter uma, por causa da proximidade, né, com Brasília, né, então eu acredito que lá deva ter um outro enfoque. Eles têm um sistema meritocrático de pontos, e eu me pergunto se um dia pensamos em algo assim. Eu não acho, não. Eu acho que nunca nos passou isso pela cabeça. Agora, vejamos nosso caso. Um soldado que sirva em um batalhão de fronteira recebe mais vantagens para a sua aposentadoria comparado a outro que está no, digamos, 12º Regimento de Infantaria de Belo Horizonte ou no 4º Grupamento de Artilharia Antiaérea aqui em Sete Lagoas? Eu acho que não. Mesmo que aquele perceba um soldo ligeiramente maior que este, ou nem isto. Aliás, a maior remuneração como compensação pela insalubridade e ou periculosidade do serviço, e isto afeta civis e militares igualmente, não é correto nem honesto. O que se deveria compensar nesses casos é o tempo e não a grana maior. Já que se está sob maior risco, o abreviamento do tempo é a única compensação correta. Entenda, gente. Se você quer compensar alguém por estar, por exemplo, executando um serviço insalubre, não é dando mais dinheiro a ele que você vai compensá-lo pela insalubridade. O correto é exigir dele menos tempo de serviço insalubre, entendeu? Como compensação pela insalubridade do serviço. Ou seja, olha, você trabalha numa área insalubre, trabalhe menos, que eu te darei como contagem o mesmo tempo, como se você não tivesse num serviço insalubre. Isto é que é a compensação correta, não mais dinheiro. Dinheiro pode até alegrar o funcionário, o empregado, mas não é justo para com o trabalho que ele exerce. Isso se aplica em outros casos também, como, por exemplo, o trabalho, por exemplo, o noturno. O que é que se faz aqui no Brasil? Dá-se o adicional noturno, paga-se para ele um pouco mais e por ele trabalhar fora do horário convencional. É uma coisa insalubre, né? A pessoa que trabalha à noite tem todas as desvantagens disso, deveria trabalhar menos ou ter uma contagem de tempo favorecida por exercer esse tipo de trabalho, não necessariamente receber mais dinheiro. Eu sei que no nosso caso, por exemplo, o trabalho noturno tem lá uma contagem de hora diferente, né? A hora noturna, ela é 10 minutos menor do que a hora diurna, mas é uma compensação muito pífia, tá? E eu estou aqui, no caso, aqui não estou falando em termos de remuneração de salário, mas nós estamos falando aqui de aposentadoria. Nós estamos olhando o longo prazo, tá? Então, assim, olha, de nada adianta pagar mais se o serviço persiste, se o perigo persiste. Notaram agora por que o militar lá se aposenta com 20 anos? O mesmo se dá nas polícias e nos bombeiros. Muito perigo, pouco tempo. Aposentadorias resultam de dois fatores. O primeiro é a contribuição pecuniária para a formação do fundo garantidor do benefício futuro. O segundo fator é o tempo necessário para se ter acesso à pensão constituída. Se o que Paulo Guedes pretende é a isonomia quantitativa da pensão, então ele está correto. Para uma dada contribuição, uma mesma pensão, não importando se civil, funcionário público ou militar. Já quanto ao tempo de contribuição e de serviço, aí tudo muda. Um militar, um policial, um bombeiro estão expostos a perigos que um escriturário ou um comerciário não estão. Um petroleiro embarcado em uma plataforma a milhas de distância da costa corre mais riscos que o petroleiro lotado no edifício sede da Petrobras. Mas, pasmem, aposentam-se após o mesmo tempo. O que ocorre no nosso sistema é que se paga uma merreca a mais pela insalubridade ou periculosidade de certas profissões, mas se mantém o profissional exposto ao perigo pelo mesmo tempo que seu companheiro de categoria, cujo maior risco é o do ar-condicionado do escritório. Como se vê, há mais mistérios entre seu emprego e sua aposentadoria do que imagina sua van filosofia, royalties para o bardo. O que nos falta são reformas justas e não apenas discussões sobre regimes de capitalização, de partilha ou tempos de contribuição e idade mínima. Num país onde se matam pessoas às dezenas de milhares por ano, aposentar-se aos 60 e muitos é sonho de uma noite de verão. Não somos todos iguais. Como de hábito, eu quero pedir a vocês que deem um like aí no podcast, se vocês gostaram. Também é uma grande ajuda se você compartilhar o podcast nas suas redes sociais, WhatsApp, Twitter, Facebook. Verifique também a sua inscrição. Já falei com vocês no último podcast, o YouTube anda retirando inscrições que já foram feitas. Então é bom dar uma verificada. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, né? Não custa nada. E isso me ajuda muito aqui no engrandecimento aqui do canal. Eu preciso fazer a coisa aqui crescer. Então isso aí, gente, é minha propaganda essa, tá? Eu quero deixar um grande abraço para todos vocês. E nos veremos no próximo podcast. Até lá!